Olá, ouvintes do podcast do Camisa 23. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos muito empolgados aqui para fazer esse podcast pré-playoffs. Hoje é quinta-feira, são 2 horas da tarde, nós estamos gravando. Os playoffs começam no sábado, a partir das 4 da tarde. A ESPN tem 4 jogos seguidos logo de cara, então começa às 4 e vai até às 2 da manhã, diretaço. É para você colar a bunda no sofá e não levantar, só levantar para comer, né? Pega uma comida lá, volta pro sofá e continua assistindo o jogo. Nesse episódio de hoje, eu estou com o Renato. Tudo bem, Renato? Muito boa tarde, seu Carlos Gasparetto. Está mais do que bem, né? Sábado tem playoffs. Não tem como, não tinha como estar melhor a minha semana, cara. Não tinha como. Exato, chegou a melhor época do ano e a gente está aqui para fazer uma prévia, para a gente dar os nossos palpites, para a gente justificar os nossos palpites, para a gente falar alguma zebra, algum time que pode surpreender, algum jogador-chave que pode definir uma série. Enfim, a gente vai fazer um palpitão geral aqui, uma prévia geral sobre os playoffs, passando por todos os confrontos e eu espero que vocês gostem da nossa discussão aqui. Vamos começar pela Conferência Leste. Primeiro colocado da Conferência Leste é o Toronto Raptors, enfrenta o oitavo, que é o Washington Wizards. Vou começar aqui dando meu palpite logo de cara, depois eu quero ouvir o seu e a gente parte para a discussão. A minha prévia aqui é que o Raptors avança por 4-2. E você? Eu vou de 4-1 no Raptors. 4-1? 4-1, cara. Por quê? Acho que dessa vez, como a gente tá falando, a gente vai ver um Raptors totalmente diferente nos playoffs. Não vai ser aquele Raptors que, pra muita gente, é amarelão, mas, cara, perder pro Cavs de LeBron James, pra mim, não é amarelão. É normal, é normal. O LeBron é uma máquina, os times dele são uma máquina. Mas eu acho que o Raptors esse ano é uma postura diferente, tá? Com um time completamente diferenciado, a gente vê isso nas estatísticas, vem defesa, vê que o DeMar DeRozan não tem mais tanto aquela pressão, o Kyle Lowry não tem tanta pressão ofensiva em cima deles. Então eu espero um Raptors totalmente diferente do que a gente viu nos últimos 4 anos, talvez, né? Que o Raptors está por cima. E, cara, o problema é marcar o Washington Wizards, vai ser John Wall e Bradley Beal, né? O resto do time não oferece perigo nenhum pro Raptors. E tem jogadores que conseguem anular, principalmente no banco, jogadores de garrafão que conseguem proteger bem o aro. John Wall perdeu bastante tempo na temporada, então não está 100% entrosado. O time se deu bem com o Satoransky quando precisou. Então eu acho que não só para esse primeiro jogo, tô dando ainda um jogo para o Wizards pelo fato de, né, playoffs, ainda tem John Wall, tem Bradley Beal, como eu falei. Pode ser que consiga ganhar um jogo em casa. Mas não acredito que ofereça nenhum perigo para o Toronto e provavelmente eles vão bem longe nos playoffs. Então, meu palpite é 4-2, porque ao mesmo tempo que esse Toronto é o melhor que a gente viu nos últimos anos, acho que o time ainda tem muito que provar, né, na pós-temporada, por causa de todas essas más atuações aí nos últimos anos. Eu vou dar um 4-2 justamente porque eu quero respeitar um pouquinho o Washington Wizards nessa pós-temporada, como você já falou. É um time que está chegando meio aos trancos e barrancos, assim. O John Wall perdeu muito tempo, o Satoransky jogou bem, mas o John Wall já retornou nesse finalzinho de temporada e já está produzindo os números que a gente está acostumado a ver. Então eu quero respeitar um pouquinho mais o Washington Wizards. Já vou dar um spoiler aqui, que eu não tenho nenhuma varrida nos meus palpites. Então eu acho que o Washington, jogando em casa, é um time que já vem disputando pós-temporada nos últimos anos também. E é o que você falou, né? John Wall e Bradley Beal tem que fazer a diferença. O terceiro jogador ali seria o Otto Porter Jr., então acho que ficaria muito mais nas costas do backcourt do Wall e o Beal. Mas eu acho que eles têm condições assim de vencer uns 2 joguinhos, mas eu aposto minhas fichas no Toronto também. E eu espero que prove, né, muita gente, né, cale a boca de muita gente jogando um bom basquete nessa pós-temporada, mantendo o um nível de atuação. Passando aqui para o segundo confronto da Conferência Leste, nós temos o segundo colocado, Boston Celtics, enfrentando o sétimo colocado, Milwaukee Bucks, que era um time que eu esperava muito mais na temporada. Mas eu enxergo esse confronto totalmente aberto, e aí a gente vai justificar mais pra frente. Mas essa foi uma das séries que eu tive dificuldade em palpitar, fiquei bastante tempo aí para definir o meu palpite, porque eu acho, como eu já disse, extremamente aberto. Mas eu cheguei à conclusão final de Milwaukee avançando, seria uma espécie de zebra aí, né, porque é o sétimo colocado eliminando o segundo. Eu coloco 4-3 pro Milwaukee Bucks no jogo 7. Cara, é engraçado, né? Porque do segundo contra o sétimo, normalmente não é uma uma coisa que você cogita, né? Falar, ah, acho que o sétimo consegue passar. Mas com as lesões, né? Sem Kyrie Irving, sem Gordon Hayward, lógico, a temporada inteira, então a gente nem pensa nele. Mas é difícil, né? É bem complicado falar dessa série. Eu vou de Celtics em sete também. Eu acho que o Bucks consegue ganhar tranquilamente. Eu não vou ficar espantado nem um pouco se o Bucks ganhar. Até porque eu acho que com as lesões, o Bucks tem mais elenco. Eu prefiro o time do Bucks. Mas o Celtics tem um tal de Brad Stevens, né, que tá fazendo absurdos com independente de quem tá em quadra, tá fazendo todo mundo jogar. O Rozier tá suprindo muito bem o Kyrie Irving. Mas eu vou de Boston porque por causa disso. Eu acho que vai para 7 jogos. Antetokounmpo vai ter que chamar responsabilidade. Jabari Parker também tá jogando muito nesse final de temporada. Se o Bucks quiser, se o Bucks falar, olha, não fizemos uma temporada regular muito boa, mas nos playoffs a gente vai mostrar para que a gente veio. Nos playoffs a gente vai jogar muito, muito basquete. Quero ver mais o Malcolm Brogdon também, né, nos playoffs. Quero ele contribuindo mais com o time. Mas eu aposto no Celtics. Celtics em 7. Defendo o seu Bucks. É, então, é uma série muito aberta mesmo, realmente. Então, o meu palpite vai pro Milwaukee, por ser, se a gente pegar no papel aqui, como você já falou muito bem também, as lesões do Celtics prejudicam demais. É claro que o time se readaptou muito bem várias vezes ao longo da temporada, mas era temporada regular, né? Assim, os playoffs o jogo tem mais intensidade, os times cuidam muito mais da bola, você consegue ver a defesa aparecendo muito mais. Na verdade, são dois times que com uma defesa muito forte, né, o Celtics e o Bucks. Mas eu fico com o Milwaukee pelo fator Giannis Antetokounmpo, né? Eu busquei aqui os números. Milwaukee e Celtics jogaram 4 vezes nessa temporada, ó, ao longo da fase de classificação. 2 vitórias para cada lado, ou seja, o equilíbrio já está definido aí desde a temporada regular. Mas se a gente pegar os números do Antetokounmpo só contra o Celtics, 33,5 pontos por jogo, 10,8 rebotes, 5 assistências por partida contra o Celtics, 53% de field goal. Ou seja, acho que ele pode ser o grande diferencial. E é o que você falou, o Celtics chega muito baleado, e eu acho que esse fator Brad Stevens aí a gente vai sentir na pós-temporada, a gente vai ver os jogadores não principais rendendo, mas eu acho que no final o Milwaukee vai conseguir se estabelecer. E também é um time que, para mim, deixou a desejar na temporada. Eu enxergo o elenco do Bucks com potencial para render acima dessa sétima colocação, mas eu acho que no final vai dar Milwaukee por 4-3 e seria a primeira zebra, digamos assim, da pós-temporada. Eu quero ver também um Milwaukee menos dividido, sabe? Em questão de quando o Antetokounmpo joga mal, o Chris Middleton joga bem, quando o Middleton joga mal, o Antetokounmpo joga bem. Eu quero ver todo mundo jogando bem um jogo, sabe? Jabari Parker também. E o engraçado é você falar, puta, o Boston tem lesões, mas aí você pensa defensivamente, tá, vamos lá. Tem Jaylen Brown, tem Jason Tatum, então, cara, tem muito cara pra anular os principais jogadores do Bucks, né? Então vai ser, eu acho que vai ser extremamente disputada essa série. Eu acho quase impossível que um time consiga varrer o 4-1. Acho que vai ser no mínimo um 4-2 nessa série, de verdade. E vai ser, eu acho que do leste esse é o confronto que é mais interessante. Sim, concordo 100%. Partindo aqui para o terceiro colocado, Philadelphia 76ers, um dos times sensações da temporada, enfrentando o sexto Miami Heat. Meu palpite é 4-1, o Sixers avançando. E você? Cara, vou te falar, primeiro eu preciso fazer um parênteses aqui, porque todos os meus amigos que torcem pro Heat estão numa esperança que eles vão ganhar do Sixers, que você não faz ideia. Todo mundo falando, não, vamos passar, time jovem. Ó, eu vou começar dando meu palpite. Eu acho que o Sixers passa 4-1 também, foi o que você falou, né, se não me engano. Isso. E eu tenho uma certa dificuldade do time jovem. Chegando nos playoffs agora, Ben Simmons, a gente não sabe como é que ele vai se comportar, né? Saric também muito novo, o Embiid deve voltar para o primeiro round ainda, se não me engano, né? Então, tem essa incógnita ainda. Mas o time vem de 16 vitórias consecutivas. O que a gente conversou sobre isso também. Não foi um calendário difícil, não foi. Desses 16 jogos, pelo menos 14 assim, não foi muito complicado de vencer. Mas é um time que tá jogando muita bola. O Saric tá destruindo, o JJ Redick, como a gente comentou na live até ontem, É aquela experiência que falta pro time. Markelle Fultz vem de um triplo-duplo no último jogo da temporada. Jogador mais novo na história a conseguir isso. Então, cara, é uma máquina esse time. É extremamente bom. E o único problema que eu vejo eles enfrentando é a idade. Falta também um pouco do banco de Filadélfia, né? Não é um time que tem uma rotação muito favorável. E o Miami Heat tem, pro lado deles também, o fator técnico, né? Que o Spoelstra é absurdo, consegue. Duvido que algum outro técnico da NBA conseguiria levar esse elenco do Miami Heat para os playoffs, de verdade, claro. Tem alguns, Greg Popovich, tem Brad Stevens, que também conseguiriam, mas de uma maneira geral, assim, é muito seleto o grupo de técnicos que conseguiriam. Porque você vai pensar nas estrelas do Miami para os playoffs, os caras que vão liderar o time, é um Dwayne Wade que já tá velho, é um Dredd que nunca, sabe, nunca foi muito absurdo na NBA, mas que tá mostrando um basquete muito bom agora. Um Whiteside que está contestado pela torcida, já foi colocado no banco pelo Adebayo em alguns jogos. Então, cara, não é um time que está estável, assim, que chega nos playoffs e fala, nossa, esse time é bom. Mas eu não me assustaria, eu não veria, nossa, caramba, o Heat ganhando do Sixers. Eu acho que seria uma zebra, concordo. Mas eu não me assustaria, eu não acharia tão absurdo, não, cara. Então, eu também tô estranhando esse certo otimismo aí por parte da torcida do Heat. Assim, tudo bem, é um time experiente, liderado pelo Dwayne Wade. Na verdade, acho que o Dwayne Wade é um grande ponto de interrogação, assim, para essa série. Porque a gente já viu na temporada regular que o jogo dele já decaiu bastante, muito também por causa da idade, por causa de toda a rodagem que ele já tem na NBA. Mas qual é o Dwayne Wade que vai aparecer para os playoffs? Será que é um Dwayne Wade mais perto de um role player ali, fazendo seus 15 pontos por jogo? Ou é o Dwayne Wade que vai liderar o time, tanto com a bola e sem a bola, eu digo no fator experiência, no fator de grupo mesmo? Então eu acho que o Heat tem algumas questões, assim, por exemplo, eu paro para pensar assim, quem é o melhor jogador do Miami Heat, entendeu? A gente não, sabe, não, eu tenho uma certa dificuldade em estabelecer isso. Acho que o Whiteside é bastante contestado, como você já falou. Um jogador que eu queria mencionar também para essa série que eu acho importante é o Josh Richardson, do Miami. Eu acho que ele pode ser um diferencial ali, tem um potencial defensivo também. Eu não sei quem que vai marcar o Ben Simmons, né? Isso é uma grande incógnita também, porque o Ben Simmons joga de armador e o matchup dele com o Goran Dragic que é meio desfavorável, digamos assim, né? Para ser generoso, hein? É bastante desfavorável para o Miami. Então eu não sei, que talvez o Justice Winslow, né? Não sei quem que vai assumir o papel aí de defender o Ben Simmons. Mas Miami é para dar os créditos também. É um time que tem uma boa defesa, é extremamente bem treinado pelo Eric Spoelstra, tem uma profundidade legal dentro do elenco. Mas eu acho que vai ficar faltando alguma coisa aí para essa série contra o Sixers, que é um time que chega totalmente embalado. O Joel Embiid muito provavelmente vai jogar. É um confronto interessante também, o Joel Embiid contra o Whiteside, né? Que eles já trocaram farpas, né? Novidade, porque acho que o Joel Embiid já trocou farpas, já trocou provocações aí com 50% da Todos os NBA. pivôs já trocaram farpa com ele. Mas é legal a gente ficar de olho nesse confronto aí, porque com certeza vai ter alguma atividade extra ali, um choque a mais, um empurrãozinho a mais. Então, mas eu fico com o Sixers avançando em 4-1 e tem muita gente nesse hype do Sixers aí, colocando em final de conferência, título do Leste. Eu acho que ainda não tá nesse patamar ainda, mas é um time promissor com toda certeza, isso não tem como negar. Mas é que é muito favorável também o chaveamento dos Sixers, né, para chegar numa possível final da NBA. Por isso que eu acho que tá indo lá em cima o hype, né? Não vai enfrentar nem o Toronto nem o Cavs, que para mim são os dois favoritos, assim. Então eu acho que os Sixers têm chance, né, cara? É o que a gente falou no confronto anterior do Bucks com o Celtics. Pode ser que saia o Boston e um Boston contra os Sixers, eu sou mais os Sixers também. E até contra o Bucks, eu sou contra os Milwaukee dois. também, É né? verdade, até contra o Bucks, eu sou mais deles contra os dois. Então não é muito longe de ver, mas também não dá para colocar a esperança lá em cima, porque é molecada. Molecada, 20 anos um, 19 anos outro, 22 outro. Então também se decepcionar não é muito fora do normal, não. É muito jovem para a pressão que tem em cima de um time nos playoffs, né, cara? Exato, e eu tô muito curioso para ver como é que vai ser o jogo do Ben Simmons, né, na pós-temporada. Porque é justamente nos playoffs que o seu adversário força você à área que você não domina, né? Ele vai fazer você pagar mesmo. Então, você não arremessa bem? Então eu vou fazer você arremessar, entendeu? Você vai ter que ganhar de um jeito que você não é tão bom assim. Então eu tô curioso para ver como que o Ben Simmons vai ser marcado aí nos playoffs, que a defesa aperta, que os times tomam mais conta da bola e tal. O ritmo de jogo também diminui. Isso pode ser bom ou ruim. Eu quero ver como é que ele vai se comportar. Eu acho que isso é um grande diferencial ali para como a gente vai ver ele na carreira a partir de hoje, né? Porque temporada regular é uma coisa, né? Playoffs é outra. É hora de separar os homens dos meninos. Será que o Simmons é o quê? É homem ou menina? Meu voto é homem, Ah, ele tem todo o potencial para ser homem, mas ele tem que provar, hein? né? É Porque é isso que eu verdade. tava falando. Os times vão fazer. Você não arremessa bem? Você vai ter que arremessar, amigão. Entendeu? É nessa hora que ele tem que provar mesmo. É, pode crer, isso mesmo. Então nós estamos aqui no último confronto da Conferência Leste. É até estranho falar isso, mas o quarto colocado Cleveland Cavaliers enfrenta o quinto colocado Indiana Pacers. É, apesar da colocação do time, o meu palpite para essa série é 4-1 no time do Cleveland Cavaliers. Eu vou dar meu palpite também, mas dessa vez eu quero ouvir primeiro o que você tem a dizer sobre essa série. Eu aposto num 4-2 do Cavs. Já falo por quê, mas quero primeiro te ouvir, por favor, resenhe. Então, foi muito mencionado isso durante a temporada, né? Eu lembro de uma declaração do DeRozan falando que o Cleveland Cavaliers ainda é o time a ser batido na Conferência Leste. Então, ao mesmo tempo que eu acho muito vago esse argumento de que agora chegou os playoffs, vai ter que jogar, isso é verdade, né? Por mais que seja um clichêzão e seja vago, isso é verdade, porque os times elevam o nível de jogo, principalmente de intensidade, né? Os times elevam esses níveis aí na pós-temporada quando a temporada tá valendo mesmo. Então, eu acho que a gente, pelo menos eu espero ver uma postura diferente do Cleveland Cavaliers. Eu espero que o time tenha problemas defensivos escancarados desde o jogo número 1, mas uma coisa que não me agradou muito foi a intensidade, justamente, né? O time parecia que não estava muito se importando com a partida várias vezes durante a temporada regular. E agora, ou você defende, ou você tá fora, ou sobrou só a nata da NBA, né? Agora não tem jogo fácil. Não que durante a temporada regular tenha, porque o nível de competitividade da NBA também tá muito alto. Mas agora, ou ganha, ou vai para casa, entendeu? Eu acho que Cleveland tem que jogar. LeBron James é o LeBron James. E o elenco, no papel, é ótimo. As trocas que eles fizeram ao longo da temporada vieram para suprir as necessidades que o time tinha, né? Que muita gente deixou claro isso, né? O time era pesado, era lento, não conseguia realizar trocas na defesa. Então vieram jogadores para suprir essas necessidades. E eu acho que Cleveland vai ter que jogar. E olhando pelo lado do Pacers também, eu acho que esse confronto logo na primeira fase é bom pro Cavs, assim, porque Indiana, tudo bem, é uma temporada surpresa, o Oladipo All-Star, Domantas Sabonis jogando pra caramba. Mas, por exemplo, se você dá uma minada no Victor Oladipo, sobra o quê no Indiana Pacers, entendeu? São vários role players ali que elevam o jogo do time, mas na pós-temporada isso vai acontecer, entendeu? Eu acho o match pra Cleveland bem favorável. É isso que você falou, cara. Você tira o Oladipo do jogo, falta muito peça nesse time. O Miles Turner começou a temporada bem pra caramba, né? Terminou 2017 jogando muito, mas, né, faltou. Eu esperava dele disputando para ser o jogador que mais evoluiu essa temporada. Eu esperava, né, mais dele, mas não tem o Pacers. Você vai pensar em quem? Darren Collison para ajudar o time? Não tem, falta é muito fraco, falta elenco. E o que eu acho muito favorável pro lado do Cavs, tem jogadores que tem alguma coisa que mostra que eles vão ajudar muito nos playoffs. Por exemplo, George Hill, a experiência dele não é um armador agressivo, não é. Mas a experiência dele de controlar o jogo, de passar a bola pro cara que vai pontuar, um Rodney Hood que vai chutar da zona morta. Tem o Jordan Clarkson e o Larry Nance, que são caras que com certeza vão dar o sangue totalmente pelo time. São as aquisições que eles conseguiram, né, trade deadline, porque nunca jogaram os playoffs também. Então ficaram largados ali no Lakers, não largados, né? É sacanagem também falar assim dos caras, mas ficaram no Lakers ali sem sentir o gostinho do que é os playoffs e agora vão querer vir com tudo, vão chegar chegando nesses playoffs. Então pode ser também que um Tristan Thompson, por exemplo, que não fez nada durante a temporada inteira, mostre mais vontade. Mas por que que o Cavs, o meu palpite é 4-2 Cavs, não 4-1, até a mesma vai dar 4-0. Pelo simples motivo de que o Cavs não joga junto. O Cavs não tem um elenco que, sabe, jogou 15 jogos seguidos, esse é o time titular. Então o Cavs precisa se adaptar com o que tem no elenco, precisa, sabe, jogar junto para aí acontecer isso. Se não me engano, acho que eu vi o Cavs Brasil ontem postando que ontem foi o 30º elenco diferente que o Cavs usou durante a temporada, se não estiver falando bobagem, eu acho que foi isso que eu li. Então, cara, é um time que muda muito. LeBron James vai ativar o modo playoff, né? Já falou que vai desativar todas as redes sociais durante. É como ele faz desde sempre, né? Sim, então, modo LeBron James ativado, todo mundo sabe que é. Não é um degrau acima, é uma escada inteira acima que ele fica. E Cavs não deve ter dificuldade nenhuma, eu acho que é no máximo o Pacers ganhando 2 jogos, que foi o que eu apostei. Mudando de conferência agora, olhando pelo lado oeste, nós temos o primeiro colocado Houston Rockets, o time que chutou mais bolas de 3 do que de 2 ao longo da temporada 2017-2018. Enfrentando o oitavo colocado que conquistou a vaga ontem, no limite do limite, na prorrogação do último jogo, Minnesota Timberwolves. Meu palpite é 4-1 para o Houston Rockets. Que nem eu fiz da última vez, eu vou dar as minhas considerações aqui antes de você falar. Acho que o Minnesota deixou a desejar nessa temporada, pelo elenco que tem. Eu esperava que fosse um time que ficaria melhor classificado. Acho que o Tom Thibodeau tem um sério problema naquela rotação. O banco, por exemplo, pode ser um grande diferencial nessa série. O Houston Rockets, que tem um dos melhores bancos da NBA, sem dúvida. Mas Minnesota não usa muito as peças da segunda unidade. Então acho que esse pode ser um grande diferencial. Eu também tenho minhas dúvidas com relação a cansaço, porque os minutos dos titulares, você pega Jimmy Butler, Karl Anthony Towns, Andrew Wiggins, Jeff Teague. Todos possuem minutagem alta, então isso talvez pode ser um fator, por mais que seja detalhe, isso pode ser um grande diferencial, porque, né, não preciso nem falar, se você joga contra um time cansado, o arremesso começa a ficar curto e toda aquela história. Então acho que fica num 4-1 pro Rockets, que é um time que fez uma temporada regular fantástica, muito provavelmente vai ter o MVP dentro do seu elenco, James Harden. É um time que está clicando dentro do sistema do Mike D'Antoni, tudo funciona, todos os arremessadores estão em boas fases, sei lá, tirando o Ryan Anderson ali que está lidando com lesão e provavelmente vai voltar agora. Então eu fico no 4-1 Houston Rockets, e você? Eu vou com você, eu vou de 4-1 pro Houston, mas eu acho que vai ser um 4-1 sem jogos fáceis, sabe? Sem o Houston ganhando de 30 pontos, 20 pontos. Eu acho que todos os jogos o Houston vai pelo menos até o finalzinho do terceiro quarto ali, o jogo vai estar apertado. Porque o Minnesota não foi um time de temporada regular, mas eu acho que vai ser um time de playoffs em relação a dar trabalho. O problema foi que eles vão pegar o melhor time da NBA de cara, assim, né? Isso é sacanagem também. Mas eu acho que os confrontos vai ser mais disputado e a chave vai ser o banco, né? O Minnesota não tem jogadores para conseguir marcar uma rotação inteira do Rockets. Então, além de James Harden e Chris Paul, né, que é uma sacanagem o que o Harden tá jogando, o Houston não vai jogar com os jogadores dentro do garrafão, como por exemplo foi o Denver e Minnesota quarta-feira ontem, né? Que o Taj Gibson engoliu o Jokic, o Towns também precisou marcar o Millsap. Então eu acho que pelo fato de não ter esses jogadores dentro, que pode ser uma força positiva para o Minnesota, é só pick and roll e Capela pegando lob pass. Então eu acho que isso desfavorece também o time de Minnesota na defesa, que são ataques no perímetro. Você tem que rodar bem a defesa, ainda mais do lado fraco, né, o lado sem a bola. Então eu não vejo o Minnesota dando trabalho em questão de poder passar deles, mas eu vejo jogos disputados. Eu não acho que o Houston vai passar tranquilamente como é o primeiro contra o oitavo. Como eu acho que seria mais ou menos o Nuggets eu acho que daria mais trabalho no perímetro, mas perderia os jogos com uma diferença maior de pontos. Então acho que o Houston passa nesses aspectos que eu acabei de citar aqui. Segundo colocado, Golden State Warriors, e feito o sétimo colocado, San Antonio Spurs. Meu palpite também é um 4-1 para o Golden State Warriors, mas essa série é muito interessante, porque o San Antonio Spurs é o San Antonio Spurs. Então, antes de dar minhas palpites aqui, minhas análises, é bom, legal a gente falar sobre o fator Kawhi Leonard, né? Porque ainda tem um enorme ponto de interrogação, mas eu acho extremamente improvável que ele jogue. Nessa pós-temporada, não sei, é meio difícil até de prever alguma coisa, porque a gente não faz ideia do que está acontecendo por lá. Essa história está muito mal explicada, ninguém tem detalhes, ninguém tem nada concreto para a gente poder falar, mas eu acho que o Kawhi não vai jogar nos playoffs, então eu fico no meu palpite 4-1 Golden State. O San Antonio Spurs vem numa sequência ruim, chega meio que aos trancos e barrancos também nessa pós-temporada. Sem Kawhi, você perde o seu principal jogador, o seu principal defensor, que poderia parar o Kevin Durant. Então, Golden State eu acho muito mais time, mas eu também eu acho que, mais ou menos como você falou nessa série de Houston e Minnesota, eu acho que o San Antonio vai jogar, não vou dizer de igual para igual, mas eles não vão vender barato assim, essas derrotas. Acho que o Golden State vai ter que jogar mesmo. E é interessante também, porque o Stephen Curry vai ficar fora durante. Talvez o primeiro round inteiro, ou talvez volte durante a série. Eu acho que eles vão ver ali como é que vai ser o. Primeiro, como é que vão ser os jogos, os resultados também. Se o Golden State estiver ganhando, liderando com tranquilidade, acho que eles vão dar uma segurada. E é um time também que vem de muitas lesões, né? Nesse finalzinho de temporada, Klay Thompson ficou fora, Kevin Durant ficou fora, Andre Iguodala tá fora, o Patrick McCall tá fora, aquele acidente lá no jogo contra o Sacramento Kings, né? Que ele saiu. De maca e tal. E Golden State, ele abriu mão, né, da temporada regular, a gente viu perdendo contra o Utah. Então foram jogos que eles não jogaram nem de igual para igual, né, tomaram 30 pontos de vantagem durante boa parte da partida inteira. Mas eu acho que é mais ou menos o que a gente falou já sobre o Cleveland Cavaliers. Agora é playoff, agora tem que jogar. É um dos times mais talentosos da NBA, então, se não for o mais talentoso, né? Então, acho que vai dar 4-1 Golden State. Eu vou com você, eu fico de 4 ao Golden State. E é isso, cara. Os dois times estão, um sem Stephen Curry, o outro sem Kawhi. A gente falou, eu falei isso na live ontem também. Eu daria tudo pro Kawhi jogar, cara. Tudo, tudo. Como seria um absurdo um San Antonio Spurs contra Golden State Warriors, a reedição da final da Conferência Oeste do ano passado, com o Kawhi inteiro. Porque para muitos, né, o San Antonio teria passado se o Kawhi não tivesse se machucado no passado. Naquele lance polêmico com o Zaza Pachulia. Porque naquele momento do jogo, o San Antonio estava ganhando por mais de 20 pontos. Aí o Kawhi se machuca e o Warriors vira o jogo, varre a série e acabou. Então, cara, seria muito louco. Mas eu também. Essa história aqui mal contada, sei lá, é bizarro. Nunca. Não lembro de ter alguma história parecida, né, que eu já tenha visto na NBA com isso. É muito estranho. Mas pensando sem o Kawhi agora. O San Antonio é o time que vai para os playoffs, que tem o melhor banco de todos os times, assim. Tem 41,8 pontos por jogo, empatando com o Toronto. É isso, é um time engraçado, porque o time reserva no papel é muito melhor que o time titular. Você vê do banco vem Patty Mills, Danny Green, vem Manu Ginóbili, Rudy Gay. E o time titular são jogadores que não tem a mídia, né? É um Kyle Anderson, é um DeJounte Murray, que são caras que você não coloca num time de playoffs, né? Então o Spurs vai dar trabalho porque o Warriors está desfalcado, o Warriors vem de um momento delicado, mas o Spurs não é o Spurs que a gente viu nos últimos anos. É um Spurs que penou para entrar nos playoffs. É um time que tá machucado, né? Tá sem o ímpeto que a gente está acostumado, mas ainda tem técnico, ainda tem o LaMarcus Aldridge que tá jogando muita bola. Então, cara, vai ser disputado, vai ser aqueles confrontos que não dá para perder de jeito nenhum. Mas o Golden State tem mais elenco, o Golden State tem Kevin Durant, tem o Draymond Green que dá a vida na defesa todos os jogos, então não devem ter muitas dificuldades para vencer a série, não. Para a gente fechar aqui na Conferência Oeste, tem dois confrontos que eu particularmente julgo como completamente abertos. Também tive dificuldades aqui para formular o meu palpite. Mas a gente tem a terceira colocação, Portland Trail Blazers enfrentando o sexto colocado, New Orleans Pelicans. Meu palpite para essa série é 4-3 para o Portland Trail Blazers, mas independente do que aconteça, eu já consigo cravar aqui que vai ser uma série longa, no mínimo 4-2 aí. Eu acho que o Pelicans também tem total condições de passar, não sei como você enxerga isso. É, eu acho que o Pelicans tá vindo de momento bom. O Rondo tá jogando um basquete agora no final da temporada, que é o Rondo que fez eu gostar de basquete. É um dos caras responsáveis por eu começar a assistir a NBA. Então, e o modo dele de playoffs, quando ele quer jogar basquete, ele é extremamente bom, né? Quando ele tá afim, ele vai defender, ele defende muito quando ele quer. Então vai ser um confronto absurdo. O Lillard passa por uma fase espetacular. É, muita gente colocando ele no primeiro time de jogadores, né, da NBA. Então tem que achar alguém para marcar o McCollum também, que se deixar livre ele vai matar a bola, se deixar ele cortar ele vai fazer uma bandeja fácil. Então, cara, eu acho que o Blazers passa em 6 jogos, 4-2 pro Blazers, mas é aberto, é o que você falou. Se fosse um 4-1 pro Pelicans também não me assustaria, um 4-2 pro Pelicans não me assusta. Então acho que é a série aberta também dessa Conferência Oeste, mas eu torço por um Blazers fazendo o que eles fizeram na temporada regular, superando as expectativas de todo mundo. Eu queria que isso acontecesse também nos playoffs. É engraçado, né, que ao longo da fase de classificação são dois times que praticamente cresceram ao mesmo tempo, né? Eles os dois conseguiram duas sequências de vitórias ali na casa dos 10, mais ou menos, 10 vitórias seguidas. E os dois praticamente cresceram e subiram muito, né, na classificação, né, praticamente ao mesmo tempo. É, o Damian Lillard e o Anthony Davis liderando os dois times, né, os respectivos times, subiram muito também no conceito para MVP, né? Por praticamente estar carregando o time sozinho, principalmente o Anthony Davis, após a lesão do DeMarcus Cousins. Mas eu espero muito equilíbrio, tanto nos jogos como na série em geral. Eu acho que Portland fica com a vitória, mas assim, não, eu falo sem convicção, assim, é muito aberto realmente. É, então, cara, é o que eu falei, de 4-1 a 4-1, independente do lado, eu espero qualquer resultado. Qualquer resultado. Não tem. Eu não acho que tem um favorito assim. Eu acho que 51% vai do Blazers e 49% do Pelicans. Vai ser extremamente disputado e, para mim, é o confronto do Oeste. Assim como a gente falou do principal confronto do Leste, esse é o principal confronto do Oeste em relação a. E aí, quem vai passar? Pra gente fechar aqui, o quarto colocado, Oklahoma City Thunder, que conseguiu terminar a fase de classificação em quarto, contra o quinto Utah Jazz. É, eu também enxergo como uma série completamente aberta. Esse quarto lugar aí do Oklahoma City Thunder, sem querer desrespeitar o time, mas é totalmente enganoso, porque é um time que há 3 semanas atrás corria risco de ficar. Foi um dos times, na verdade, né, que corria risco de ficar fora dos playoffs, porque Minnesota passou por isso, San Antonio passou por isso, e Oklahoma também. Mas enfim, eles conseguiram ali o mando de quadra por uma combinação de resultados maluca, né, um empate ali no critério para desempatar. É, mas eu aposto num 4-3 pro Utah Jazz. Qual que é seu palpite? Polêmico, polêmico. Eu vou de 4-2 pro Oklahoma, cara. Eu vou de Oklahoma. Então, eu valorizo bastante esse time do Utah Jazz porque é um time extremamente consistente. É, tem uma das melhores defesas da NBA. O Quinn Snyder faz um ótimo trabalho. É um técnico que eu admiro bastante. E eu acho que tudo se resume à consistência. Eu acho que eles têm bons defensores de perímetro para dar uma segurada no Paul George e do Carmelo Anthony. É, o matchup do Russell Westbrook pro Ricky Rubio, que não sei, mas muito provavelmente vai ser esse, é totalmente desfavorável ao Utah Jazz, então eu acho que esse pode ser um grande diferencial. Mas eu acho que se resume à consistência. É, Utah é um time que já vem jogando muito bem há anos, nesse mesmo esquema que eu gosto de comparar muito a um basquete FIBA, assim. É um time que todo mundo contribui, os jogadores têm funções pré-determinadas e eles entendem, eles aceitam essas funções, eles não querem fazer mais do que eles são determinados a fazer. E tem um fator Donovan Mitchell também, que é uma grande surpresa da temporada, é o líder do time, é o maior pontuador. Então eu acho que, como a gente já falou na última série, Blazers e Pelicans, Jazz e Thunder eu acho extremamente equilibrado. O Thunder tem um mando de quadra, então isso também pode ser um fator diferencial para os mandantes. Mas eu estou bastante ansioso para acompanhar essa série e eu fico no 4-3 para o Utah Jazz. É, isso que você falou é verdade. Em questão de regularidade, não tem nem como. O Utah foi muito mais regular durante a temporada do que o Oklahoma, né? A gente viu mais time, a gente viu jogos consistentes que foi. Isso não define definitivamente, isso não é a temporada do Oklahoma. O Oklahoma perde jogos que ganha jogos que você não acredita. Mas por que que eu acredito no Oklahoma? Exatamente pela questão do matchup. Eu acho que o matchup total é muito desfavorável. É um Rubio que vai ter que marcar o Westbrook. A Donovan Mitchell, ofensivamente, vai pegar um Paul George, que faz uma temporada defensivamente muito boa. Então, aí o Gobert, que é um defensor de garrafão, ele não vai poder sair tanto para ir defender o aro, porque ele sabe que do lado dele vai ser o Steven Adams, que pega rebote ofensivo a rodo, se precisar. Então, o problema acho que vai ser esse, além dos matchups. Tem a questão de All-Stars, né? Na hora que o jogo aperta, quem vai decidir é Carmelo Anthony, é Russell Westbrook, é Paul George. E do outro lado, Utah Jazz, a hora que aperta, quem vai precisar decidir é um moleque que tem 19 anos de idade. Então, isso é muito difícil para os playoffs. Eu acredito que o Thunder vai mostrar um outro basquete. É, Carmelo Anthony de volta à pós-temporada, né? Acho que foi em 2013 a última vez que ele foi com o Knicks. Se não me engano. E eu espero outra postura dele, espero uma vontade, pelo menos, que não teve durante a temporada regular, fez jogos péssimos, e entender mais qual é a função dele no time, não só rifar todas as bolas chegarem na mão dele. E é isso que eu falei, o Thunder deve ganhar em 6 jogos, minha aposta é essa, e acho que com até uma tranquilidade, eu não vejo, infelizmente, eu não vejo o Utah dando tanto trabalho assim, sendo tanto, sabe, uma pedra no sapato assim. Eu espero o contrário. O que eu quero que aconteça do Utah calar minha boca e me provar. Mas, infelizmente, eu vejo o Thunder hoje um passo acima, na pós-temporada, lógico. Sem contar o trajeto dos play da temporada regular. É. Você classificou a série Blazers e Pelicans como o grande confronto da Conferência Oeste, e eu classifico esse Utah Jazz e Oklahoma City Thunder, porque eu acho que vai ser definido nos detalhes mesmo. Tem muito essa questão de matchup que os dois falaram, né? Eu falei pelo lado do Jazz, você falou pelo lado do Thunder. Eu acho que vai ser definido nos detalhes mesmo. Tem muita coisa, eu quero ver o Donovan Mitchell também atuando nos grandes jogos. Mesmo situação parecida com o Ben Simmons, né? Agora é hora de jogar, vamos ver como é que eles vão desempenhar os papéis deles ali. Mas eu acho que é um confronto extremamente interessante, estou muito ansioso para acompanhar. E o que é mais legal, pensando agora em tudo que a gente conversou, não teve nenhuma varrida, né? Como você falou no começo, que seu não teria. Durante o podcast eu também pensei, o meu também não teve. Isso é muito louco, porque além de não ter nenhuma varrida, a gente usou várias vezes o termo não vou ficar surpreso, né? Porque a gente aposta em um, mas tudo bem se o outro ganhar. E isso mostra a competitividade que tem esse ano, mesmo sendo a era dos super times, né? Tendo uns times absurdos que foram formados. O Oklahoma é um exemplo desse, e a gente vê no seu palpite o Utah Jazz passando. Então esses playoffs só mostram quanto e vai ser sensacional. A gente só nos palpites a gente já fez tudo isso. Imagina na hora que a bola subir, né? Imagina como vai ser. Exato, sábado aí já começam as loucuras e vamos direto até junho, né? As finais acabam na metade de junho, assim. Então, cara, vai ter muito podcast, vai ter muita análise. Não deixe de acompanhar todas as nossas redes sociais, principalmente o Twitter, que aí a gente vai comentando em tempo real mesmo, assistindo o jogo junto com vocês. Então, eu sou o Caio Gasparetto. Se você quiser me seguir no meu Twitter, é @CaioGasparetto, com dois T's. E o Twitter do Renato é @reemantovani com dois Es. Se você quiser estender esse bate-papo, é só dar um alô pra gente lá que a gente responde com toda certeza. Renato, obrigado mais uma vez e que comecem os jogos. Muito obrigado, que comecem os jogos. Já tô ansioso desde agora. O pior é que a gente fica tão ansioso que eu fico com dificuldade de dormir à noite, que eu quero que chegue logo sábado. E você falou aí do meu Twitter, pessoal. Só que eu não quero falar do meu Twitter hoje. Quem quiser me procurar, PSN, arroba Reematovani, vamos jogar um Fortnite? Fala aí, cara. Vamos jogar uma Fortnite sexta-noite, amanhã à Vamos, noite. pô, vamos. Se você tá ouvindo até aqui, tiver PSN, PS4, adiciona nós lá, vamos jogar um Fortnite, pô. É bacana, eu e o cara, a gente tá jogando bem, a gente ganha vários jogos. Mas é isso. Muito obrigado a todos. Sabem onde encontrar, todas as redes sociais. Camisa 23 e vamos forte aí, vamos torcer e bora NBA.